cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Sombras da desgraça, hoje nem morreram nem pessoas. Só no filme há sangue verdadeiro, já que a verdade é coisa enganosa. Só na vida há sonhos cor-de-rosa, só na noite o amor é curandeiro. Não há nem resposta para a pergunta: será que a paixão agora finda? Será que de amor se move ainda? E assim o desenho a cor se junta. Será que finda? Será que ainda temos enredo para tanto gosto, para tanto medo, para tanto susto? A vida é um doido brinquedo. Fora os obuses não descansam, vão em busca das realidades. Negra madrugada das cidades, quando os vivos com os mortos dançam. A guerra é puxar só por um fio, enrola o novelo no soldado. Passa do papel ao empedrado, junta a tinta e o sangue no sorrio. Busca a caixa negra dos amores, estão lá todas as frases em saldo. O vermelho cinza do rescaldo e o vermelho fogo multicores. Será que finda? Será que ainda temos enredo para tanto gosto, para tanto medo, para tanto susto? A vida é um doido brinquedo. Morde com ciência e com afinco, conta pelos dedos de 1 a 5, quantos são na terra os continentes. Pássaros de ferro cruzam ares, largam suas unhas nos países. Pela rua riscam cicatrizes, nos jardins desenham sóis caros. Será que finda? Será que ainda temos enredo para tanto gosto, para tanto medo, para tanto susto? A vida é um doido brinquedo. Vimos todo o filme de rajada, sempre de olhos postos no desfecho. Do happy end eu nem sequer me queixo, só que a vida é mais emaranhada. Boa noite, muito obrigado. Bem-vindos. É bom quando pisamos territórios estranhos e os fazemos nossos. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. No propósito, estamos no primeiro do mês de dezembro e temos um novo disco para apresentar. Já o ator esse é repetido, já tínhamos falado com ele e não raras vezes é referido aqui pelos seus pares. Claro, falamos de Sérgio Godinho, como já temos dado aviso desde o ano passado, que anda aqui a divulgar estas caríssimas canções. Um disco passou por um espetáculo, por sua vez tinha vindo de um caríssimas 40 canções, uma crónica semanais que vinha no Expresso e que mais tarde veio à estampa pela mão do Abismo. Mas claro, é sempre um prazer receber, ainda que seja a assistência de telefone, porque isso a obriga. Estamos a falar então com o Sérgio Godinho. Sérgio, boa noite, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. E falávamos aqui de precisamente que este é um disco que vem de dois espetáculos, na prática, e por sua vez vinha de um livro, já, por sua vez também já vinha de crónicas. É pois. Algo sui generis na sua carreira? É, quer dizer, acabou por ser um trajeto curioso e acabou por ser quase, aliás, mais que um trajeto, acabou por ser-se com um projeto, não é? Mas quer dizer, ele não nasceu assim, nasceu realmente, cada coisa deu consequência a outra, houve um elo de consequência entre umas coisas e outras. Realmente isto começou com 40 crónicas que eu fiz para o Jornal Expresso, para a revista do Jornal Expresso, sobre um tema que na altura eu escolhi, que era, para já o número 40 apareceu, porque na altura havia as minhas próprias 40 anos, os meus próprios 40 anos de canções, desde o primeiro disco, mas então eu sempre gostei muito de falar das canções dos outros, em círculos mais íntimos e até um pouco mais alargados, mas das canções dos outros, daquelas que estiveram, digamos, ao meu lado em todo o percurso das minhas próprias canções, da minha vida, em momentos que não têm nada a ver com canções praticadas, mas essas canções e esses autores sempre foram realmente, assim, inspiradores para mim, mesmo que não sejam necessariamente influências diretas. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Eu gosto destas canções sucintas, nem rápidas, nem a parecerem lentas, mide tempo nervoso e espaçado. Fica tudo dito em poucas frases, num tecido sonoro enganadoramente leve, com a voz de Jim Morrison a avisar-nos de que as coisas podem não correr bem, nas ruas hostis, dos nossos medos ocultos. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Portanto, eu fiz. Eu falei de universos muito diferentes, já falaremos de quem. Depois, isso foi naturalmente compilado num livro, como disse, da Abismo, um livro muito bonito, com ilustrações de Nuno Saraiva. E depois, este ano, o CCB convidou-me, ou desafiou-me, melhor, para eu as pôr em palco, não todas, como é evidente, não 40, até porque certas canções nem sequer faria sentido estar a transpor para a minha voz

Este CD vem a mostrar-nos aquilo que foi o concerto, como eu disse há pouco, de 31 de maio, no CCB, e a Casa da Música 15 dias depois, portanto. Sim. E que, da qual, quer o DVD, onde vem ter 7 temas, quer o CD, que tem 14, sendo que, felizmente, o DVD tem temas que o CD não tem, portanto, nos dá aqui uma panóplia de mais temas. Porque não cabia tudo no CD. Exatamente, é esse espartilho da componente técnica. Mas quando se tem esse espartilho, como é que se consegue fazer uma seleção? Já selecionar 40, provavelmente, não terá sido fácil, assim, não é? Não foi fácil. É sempre, cada vez é, digamos, é um bocado... É uma depuração em que se deixa uma coisa de fora que se custa, não é? Custa sempre. Mas isso, digamos, é a história de... Até nos espetáculos, é a história de qualquer alinhamento. Quando Exato. Eu faço um concerto com as minhas canções, os meus alinhamentos têm que se deixar muita, e muita, muita mesmo, muita coisa de fora. Isto é preciso explicar para quem não saiba, não é que eu aqui canto canções desde o Zeca Afonso, os Vampiros, canto... Caetano Veloso, canto Genio Zeppelin do Chico Buarque, canto Elvis Presley, canto Vendaval, Matos, canto Beatles, Rolling Stones, Doors, Jacques Brel, a Violeta Parra, Valverde aos 17. Portanto, há aqui um leque muito diversificado e, de certo modo, que é representativo também das minhas preferências, não é? Quer dizer, às vezes, no caso, nem sempre do livro, ou seja, das crónicas escritas para o espetáculo, a canção foi a mesma. A maior parte das vezes é a mesma. Mas houve três ou quatro casos em que eu preferi escolher uma outra canção do mesmo. Portanto, é o autor que me apaixona, e mesmo quando eu fiz as crónicas, era difícil escolher uma canção. Como é que se escolhe uma canção do Chico Buarque? Quer dizer, há tantas, enfim, tanta coisa preciosa, não é? No repertório do Chico Buarque, como de outros. Eu, claro, que escolhi o Zenio Zeppelin, e isso está na crónica e no livro, no disco, porque é uma canção. São brutal, assim, violentíssima, e de uma pungência absoluta, que a história está contada de uma maneira realmente genial. De tudo que é negro torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque no mato. É rainha dos detentos, das lucas, dos lazarentos, dos catraios do internato. E também vai a miúda, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada quedou-se paralisada, pronta para vir à geleia. Mas do zeppelin gigante desceu-se a comandante, dizendo, mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era geni, mas não pode ser geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita gênio. Mas de fato logo ela, tão coitada e tão singela, cativar o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha os seus caprichos. Ia deitar com o metro nobre, tão cheirando a brilha cobra, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos e o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com um milhão. Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai Geni, você pode nos salvar, você vai nos redimir, você dá para qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu Vasco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até fica saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria com seu cepelim prateado. Um suspiro aliviado, ela virou-se de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Mas foi... essas escolhas depois têm que ser feitas, deita-se sempre qualquer coisa. Quer dizer, é verdade que no concerto tinha, portanto, tinha para aí 25 canções, mas 4 eram canções minhas. No disco só foi conservada a primeira, que nem sequer eram canções muito conhecidas. Portanto, é uma canção chamada A Última Sessão, que eu gosto muito e que, de certo modo, apresenta o espetáculo. É quase como se eu apresentasse um pouco do meu universo às outras canções que se vão seguir, não é? Eu, com alguma pena, creio que lhe disse na última entrevista que falámos aqui, que dos temas que mais gosto seus, até porque gosto muito do disco, é o Alice no País dos Matraquilhos, que ainda não vi nenhum registro dela ao vivo. Por uma razão qualquer, me tira a cabeça que nesses tais temas que veio a cantá-los, que teria sido esse. Não. Quem canta isso agora é a Cristina Branco. Precisamente. Aliás, tenho a oportunidade já de falar com ela, com a Cristina Branco, e lhe dar os parabéns, porque é dos temas que mais gosto sempre. Alice no País dos Matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tenta não cais. Alice no País dos Matraquilhos é mais do que no bairro onde vive, tenta não cais. Pois. Não tem razão especial. Mas é verdade que é... Sim, é o primeiro disco que tive sempre. O primeiro LP. Essas coisas ficam também. Exatamente. Essas coisas ficam também. Que me foi oferecido pelo meu irmão, portanto, e por uma razão qualquer... Está num disco chamado Aos Amores. Exatamente, Aos Amores. Ora bem, ainda a propósito deste álbum e dos companheiros do costume, este vem aqui, e recordo-me que há não muitos anos atrás tivemos aqui o Três Cantos, portanto, onde também eram companheiros do costume, mas aqui vem a recuperar os clãs, portanto, o Hélder Gonçalves, a Manuela Azevedo, mas esta junção de pessoas, Nuno Rafael, mais novas, não dizê-lo assim, continua a estar no seu melhor elemento, ou seja, tanto está como esteve também nos Três Cantos, como está aqui. Essa versatilidade adquire-se com o tempo ou é inata? Não, eu penso que é, eu penso que é, inato, nós não sabemos exatamente o que é, mas não é, é-me natural, vá, digamos assim. É-me natural, quer dizer, não faço nenhum esforço, nem procuro, digamos, sangue novo à força. Uhum. Às vezes, são muitas vezes, até aconteceu ao contrário, foram as pessoas que vieram ter comigo, não é? Exato. O caso, por exemplo, do Club, pela primeira vez, quando foi da Expo 98, eles tinham um espetáculo especial para fazer e convidaram-me para esse projeto, que acabou por ser um projeto, Afinidades. Fizemos muitos espetáculos ao vivo e depois finalmente tem um disco ao vivo, que aliás foi gravado no Rivoli. No Rivoli, que agora se espera que recupere outra vez uma função multicultural. Mas de qualquer maneira, o Hélder e a Manuela continuam. O Nofel, sim, toca comigo já desde o princípio deste século, que soa sempre bem, assim, estas coisas soa pomposo, não é? Mas o Hélder e a Manuela são do século passado. O Hélder e a Manuela, e continuamos a encontrar-nos até musicalmente. Por exemplo, o Sopro de Coração é um bom exemplo, não é? De uma canção que eu e o Hélder fizemos juntos. E agora, para este novo disco de Esclã, que eles estão neste momento a gravar, posso já dizer que haverá três canções com letra minha, não é? Com letra minha e música do Hélder. Voltando a este espetáculo, quer dizer, esses dois, nós sentimos, eu e o Nuno Rafael, sentimos que era preciso, de certo modo, encontrar o âmago das canções que escolhemos. E esse âmago passava por descarná-las um bocado, como fugindo das tais versões de Bar que eu falei, não é? Descarná-las e encontrar um caminho pessoal, em que, com muito pouca instrumentação, mas que fosse muito eficaz. A Manuela Azevedo toca vários instrumentos, as pessoas não sabem disso, e mesmo quando a viram no palco ficaram muito surpresos, porque ela toca bem piano, toca ali no concerto teclas, toca xilofones, toca percussões, faz segundas vozes, portanto ela não quis entrar como frontwoman, digamos, não é? Ela quis ser uma instrumentista, porque ela gosta também, precisa desses outros estímulos, não é? E foi muito bom todo o período de construção deste espetáculo, e os espetáculos foram bons, estiveram esgotados, já fizemos mais em outubro, em várias cidades, e foi muito, foram sempre uma experiência de grande prazer. E mesmo essa, quando se fala de versatilidade, não é? Eu gosto deste espetáculo em que, de repente, a pessoa está confortável no universo e, pum, tem que virar para outro tipo de universo. E eu próprio, digamos que a minha voz tem que adquirir, embora sendo sempre eu a cantar, outro tipo de registros. É bom isso, puxa por mim. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta das tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. Foste um difícil começo, afaste o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso, do povo oprimido nas filas, favelas. da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, panamericas de Áfricas utópicas, túmulo do Sana mais possível que lobo de Zuli. E os novos baianos passeiam na tua garoa, e novos baianos te podem curtir numa boa. Entre outros predicados que tem este disco, tem o de nos fazer alguns lembrar temas, outros conhecê-los. Haverá muitas pessoas, eu acredito aqui, nomeadamente no tema do Chico Buarque, que não conhecia, que vão querer conhecer. É da ópera de Malandro, é da ópera de Malandro. Portanto, não é? Que vão querer conhecer, muito provavelmente, as suas origens. Isso também é um contributo para a música, naturalmente. Ah, não, mas eu acho que há isso. Isso vem agarrado, digamos, ao outro propósito, absolutamente. Aliás, isso já aconteceu também nas crónicas. Havia pessoas que aliás, na versão nas crónicas que havia já para iPad, quando do Expresso, aquilo remetia sempre a um YouTube ou uma coisa, portanto, remetia sempre aí era a canção original, não havia estas versões. Mas sim, as pessoas vão querer conhecer provavelmente as versões originais. Isso é o alargamento também dos horizontes. Eu também aprendi assim, a ouvir, e aliás, eu próprio, quando fiz as crónicas, descobri coisas interessantes, afim, nas minhas pesquisas pela planeta, não é? Quer dizer, coisas interessantes sobre as canções que eu não conhecia e que dei a conhecer às pessoas. Eu acho que isso também é o lado divulgador que eu naturalmente tenho, de prazer de partilhar, não é? Quer dizer, digamos assim. Et vieux ne parle plus, alors seulement parfois du bout des yeux, même riches sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions, ils n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Et c'est d'avoir trop ri, leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier. Et d'avoir trop pleuré, que des larmes encore leur perlent aux paupières. S'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je vous attends. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, et du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent. Au salon, qui dit oui, qui dit non, puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, mais se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie, en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends, qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non. Et puis, Boa Nova, Rádio, um mundo de emoções. Nos attend. A construção dos temas, ou melhor dizendo, a sua reconstrução, portanto, é descer, como ele disse há pouco, o ego delas e depois dar-lhe a sua roupagem, isto é trabalho para quanto tempo? Notamente seu, também bem, muito, muito no Rafael. Não, foi alguns meses, mas também deve-se dizer que foi muito, não foi sempre contínuo. Sim, intermitente. Intermitente porque o Hélder e a Manuela vivem em Vila do Conde, não é? E portanto não é assim como ali ao virar da esquina, não é? E por muito que se possa partilhar coisas, mandando pela net uns aos outros, e também se fez isso, não é? Mas quer dizer, há uma altura em que se tem que estar ali a partir pedras juntos, não é? Quer dizer, e portanto houve umas sessões de trabalho um mês antes, antes tínhamos de encontrar também para delinear um pouco as linhas, o que é que íamos, para onde é que íamos, já aí surgiram os esboços de certos arranjos e portanto não se pode, não consigo medir exatamente o tempo que, não foi como estar ali um X tempo sempre dedicado àquilo, não é? Claro que nos dias anteriores sim, e tivemos a sorte no caso do CCB, tivemos a sorte de poder ensaiar alguns dias numa das salas de ensaio do CCB, portanto aí estamos já ali a sentir o calor das paredes. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling two foot small. Everywhere people say, you turn every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, hey, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? Can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. Este disco, de algum modo, até antes de sair como disco e como DVD, teve algum mediatismo, ou seja, as pessoas tiveram desde logo a partida, a comunicação social foi estando entusiasmada com o projeto. Sente que, felizmente, a televisão e a rádio começam a ter mais atenção para esse tipo de trabalhos? Sim, eu acho que sim, eu acho que isso é verdade, e tive, normalmente não posso queixar desse lado, quer dizer, não, já quer dizer, do mediatismo que houve antes de, portanto, os concertos acontecerem, e também agora, quer dizer, isso, eu para já, pela minha parte, aceito bem, digamos, estar a conversar, como estou agora aqui a conversar, estar a falar sobre o projeto, explicar melhor às pessoas, estimulá-las, no fim de contas, não é só assim, quer dizer, há um propósito evidentemente comercial nisto tudo, mas sobretudo é um propósito também de partilha, não é? Quer dizer, o resto vem junto, não é? Ou não vem. É que, infelizmente, algumas vezes temos tido queixam-se outros autores, e até nomeadamente para aqueles que começam agora, que o espaço tem sido cada vez menor para a música. E eu, pelo menos desta vez, consigo ter o prazer de dizer que tenho notado o inverso. Parece que as pessoas despertaram para isto, não é? Ótimo. Ainda bem, acho muito bom sinal. E há coisas que realmente eu gosto deste trabalho e empenhamos muito, e é bom também ter esse feedback, não é? E há canções ali que tomaram, digamos, que ganharam uma vida nova, de facto, sei lá, por exemplo, quando eu penso nos Vampiros, que é uma canção, como eu digo lá, terrivelmente atual, não é? Uhum. Mas fizemos uma, os Vampiros de Zeca Afonso, fizemos uma versão muito ao contrário do que é, ou muito diferente, não é ao contrário, não é para ser ao contrário, é diferente da versão original, não é? Quer dizer, está feito com guitarras pesadas, há ali um peso específico nesta canção, e eu quis torná-la mais agreste também, e aquilo sair de uma maneira mais, e é um ponto alto dos concertos, sem dúvida. Há quem diga que, infelizmente, o tema dos Vampiros está atualizado em Portugal desde 1943, pelo menos, não é? Pois, acho que sim, com altos e baixos. Às vezes não comem tudo, mas pronto. E deixam um bocadinho, mas pronto. É isso, é verdade. Infelizmente. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas para a noite calada, vêm bandas com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com o seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. A toda parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, pois nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. São do medo, tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com o seu ar sisudo, eles franqueiam as portas à chegada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. nosso Zeca não podia faltar aqui. E pensar que esta canção eu tinha talvez uns 18 anos quando ouvi, deu assim a volta à minha cabeça. Como é que era possível metaforizar daquela maneira, com aquela coragem e aquela inventiva vinda do nada, parecia, em relação à herança da música portuguesa, e quão terrivelmente atual é esta canção. Não queria ir embora sem lhe perguntar. Sabemos que há gravações de outros temas, tanto que não ficaram, porque era para o espaço, e que eventualmente ainda poderá haver um... Enfim, um Caríssimas Canções 2. Isso é... tem algum ponto de verdade? Não. Eu aqui foi realmente aquilo que eu queria fazer. Geralmente não vou assim aos restos, não é? Não, até porque o que aconteceu foi que... Pronto, por exemplo, houve uma outra canção que não entrou nem no disco, nem no DVD, porque... nenhuma, mas sobretudo no disco, porque no DVD podíamos gravar outra vez, mas no disco, porque nenhuma das gravações do Porto, seja do Porto, seja de Lisboa, foi isenta de erros e algumas imprecisões. Quando se está ao vivo, às vezes há coisas que não estão, claro, que estão ali num caminho que não são exatamente como, mas que já passou, quer dizer, quando se não é grave, mas quando se está a ouvir repetidamente uma coisa que não nos satisfaz, e devo dizer que não só eu, mas eles três são muito exigentes, e ainda bem, não é? Quer dizer, porque há coisas que parece que está quase bem, mas se não está, não se conserta aquilo que nasce. E portanto, por exemplo, uma canção do Sérgio Gainsbourg que acabou por não ficar, mas pronto, mas não, mas eu acho que a escolha representa muito bem o concerto. Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Este es lo que siento yo en este instante fecundo. Sembare dante redando como en el muro la hiedra iba brotando come il mosquito en la piedra, come il mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza y el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se embarre enredando como en el muro la hiedra iba brotando come il mosquito en la piedra, come il mosquito en la piedra, y sí. Lo que fue del sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos ha alejado dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se enredando como en el muro la hiedra iba brotando come il mosquito en la piedra, come il mosquito en la piedra, y sí. El amor es torbellino e pure s'original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el hambre con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su vela diana, y sobrota el jazmín, volando cual serafín, al cielo lo puso aretes, mis años en 17 lo convirtió el querubín. Se enredando como en el muro la hiedra, iba brotando como el mosquito en la piedra. Se enredando como en el muro la hiedra, iba brotando con el mosquito en la piedra, con el mosquito en la piedra, y sí. Pois havia quatro canções, como tu mesmo estava a dizer, minhas, mas que não faziam sentido, visto que aqui o propósito deste disco era sobretudo, a prioridade era mostrar as canções dos outros, não é? Embora no concerto, pois isso criou, digamos, uma dinâmica também com essas poucas minhas canções. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, pão bem quente com manteiga, peça o guardanapo, um copo d'água bem gelado, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa, vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me preste uma revista, seu isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, pão bem quente com manteiga, beça o guardanapo, copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para o 344-333 e ordena ao seu Osório que me manda um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro, que eu deixei o meu como bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendura esta despesa no capim dela em frente. Seu garçom, faça favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado, pão bem quente com manteiga, beça o guardanapo, copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Estes concertos podem ser replicados ainda. Sim, quer dizer, não sei exatamente, nós fizemos outros, como digo, em outubro, ele, teoricamente sim, ele está em agenda, mas os Clã agora vão fazer o disco deles, com certeza têm a agenda própria também de concertos, vamos ver como é que isso pode renascer um dia, sim, isso sim. Aos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro da soldada. Era um rapaz de camisola verde, negra, mas deixou vento, boi na marujola. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, o seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra, mas deixou vento, boi na marujolada. Negra, me deixou vento, boi na marujolada. Negra, me deixou vento, boi na marujolada. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estavam condenado. Feito rapaz de camisola verde, negra, me deixou vento, boi na marujola. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado. E ele ficou de camisola verde, negra, me deixou vento, boi na marujola. Negra, me deixou vento, boi na marujola. Negra, me deixou vento, boi na marujola. Soube depois ali que se perdera, que só eu pudera te salvar. Ai do rapaz da camisola verde, negra, me deixou vento, boi na marujola. Ai do rapaz da camisola verde, negra, me deixou vento, boi na marujola. Negra, me deixou vento, boi na marujola. Negra, me deixou vento, boi na marujola. Negra, me deixou vento, boi na marujola. Bem, agradecer a disponibilidade que teve aqui uma vez mais para a Cora Rádio Boa Nova e seguramente iremos estar atentos àquilo que seguirá. Obrigado, Sérgio, por tudo. Olha, e boas festas para a família, está bem? Corre tudo bem. Ok, também, para também. Igualmente. Obrigado, obrigado. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão-te seguindo. Mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração. E só assim então serei feliz, bem feliz, bem feliz. Meu coração.